322M, tanks below. Bem, aqui Mike decola ao 01, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta liberando o eixo do 028, 9, bem aqui Mike. Autorizado a curva à esquerda, reporta lá, liberando o eixo 028, 9, bem aqui Mike. Fala, Catita. Cruzeiro 028, 9 BQ Mike, segue com o Pro Norte. Gente, 9 BQ Mike, prossegue com o Pro Norte, aguardando transferência de comunicações. Prossegue com o Pro Norte, aguardando transferência, 9 BQ Mike. Ocean M3115, Papa 28 Alpha, cruzou o campo agora com o Pro Norte, não interfere com a sua decolagem, está livre da 10, o vento 120 graus com 12 nós. Ocean M3115. Está tá iniciando na 10, Ocean M3115. CLS X-Ray. Travado desde a fábrica. Gente, Vitorino e Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus com 12 nós. Vitorino e Juliette. Tá livre na 17 pro Júlio. Grato. Novembro, mantenha regras de voo visuais, acima de identificação, reporte para descida, ajuste no 012. Aeronave é Trove. Aeronave é trem. Sinal escuta para descida. Sim, Papa Tango, 9M Yankee Mike, decolado 197, não se escuta. 9M Yankee Mike, mantenha regras provisórias, corredor forte. Reporte para regresso. Informa o tráfego já no corredor, até 20 milhas da aeronave. É o CR na 150, mantenha na altitude de 1000 pés. Esteja atento. Corredor forte, 1000 pés. Sempre atento com ele, November Alpha. November aqui, Mike. Papa Romeo de November Alpha, vamos tráfego prosseguindo para o corredor forte, também a altitude de 1000 pés, um PA28. Ficará até 20 milhas. Esteja atento, Índia November Alpha. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6315, decolou cruzando 1700. É, tem condições visuais que poderia voar para o de Leda? Oceano 6315, contato, submantendo 360, após cruzar 2000, está autorizado voar direto no rumo de Leda. Gente, é, sobe o 360, cruzando 2000, voa Leda, Oceano 6315. Se mantém 050, azul 4462. Kilo Zulu, Cairo Lourenço, Uno Mil Pés. Decola a pista 197 para curvar à direita pelos corredores. Controle 1208, ator 11895. Acione 0162, Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu 02, pátio 4, a Oscar em curso, altímetro 012, 218, 95 na presente, boa viagem, Zulu. Autorizado, trip de chame táxi. Disse que o Zulu livre acionar e chama pronto para o táxi. Para o táxi azul 4065. 1-2, com a bordo, 4 horas e 10, Lucena, Ribeirão Preto. Ribeirão 410, PB 1-2-5. Afirmo. 1-2-5, hotelado, táxi autorizado à direita, via Índia, ponte espera 1-0, chame torre 18-95, altímetro 0-2. Boa viagem. Direita via Índia para o ponte espera 1-0, condutor, torre 18-95, estado 1012, 4065. Bom dia. Na 6315, poderia coordenar com o centro a proa de bridge? Tarde. 3-1-5. Prossiga. O Mike Juliette Romeu agradece a colaboração. Vai para a área de sobrevoo e segue na proa 330 até o litoral. Após, segue com a proa de Paris. Já prossiga pelo litoral aí, Pelourinho, Bonfim, Porsche, Paris, prossiga aí para o retorno. Ok, obrigado. Mais um direto ao meu. Motor em Salvador, Ecozulo 90, já me deu destino. Deixa parar a altitude de tráfego, Ecozulo 90. Trazendo para a altitude de tráfego, autorização direto ao farol de Itapuã, Ecozulo? Prossiga para o setor de Itapuã, Ecozulo 90. Certo, 90. Motor em Salvador, batalha 3192. Então, 3192, sendo identificação, boa tarde, disse mantenha 060, autorizado chegada Mari, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 012. 012 para 060, Mari, QNH, ajuste no 060. Azul 4462, após ITAP, disse mantenha altitude 2000, autorizado final LS. Após ITAP, descer para 2000, autorizado LS, azul 4462. Táxi, repasse para ingresso. Chana 6315, chame Recife agora, 125 Uno, Terno 3395. 251 3395, Chana 6315, boa. Estamos autorizado 180, táxi até Quebec nesta frequência. Reporte ainda nessa pro cruzamento. Eu 4065, decolada aos 1-1, acione no transponder 5466 e chame o controle, 120-8. 5466 no transponder, controle 208-4065. Meia Salvador, 3 horas, táxi em frente. Segunda direita via Índia, ponte 0 no 0. Chame torre 1 no 8.95, altímetro no 0 no 2. Tenha uma boa viagem, o 354-900. Obrigado, vamos seguir em frente, 1012 ajuste, vai chamar torre 205 na Índia, 5490. Boa noite, 07, desse mantém 3000, seu vetor mantenha presente proa. Se houver falhas de comunicações, voe para Simbra na marcação 1205. Mantém presente proa, décima 3000, caso de falha, magnésio 205. Boa noite, 07. Machine, redução para 1709, mais, irá seguir a nave da Zupsta, sudoeste de Zona. Boa noite, 07. 649, informação Oscar, autorização Ilhéu. 49 Ilhéus, aguarde cópia. Tínhamos a instrução aí quanto a decolagem para Ilhéus devido ao mau tempo. Vou checar com o centro, só está em frente. Ok, sim. 490, mostrando a 10. Trip 5490, autorizado a alinhar, decolar, piscina 0, vento 120 graus, 139. Decolagem 10, 4-0. 3154, acende a identificação, desça e mantenha o 050, autorizado a chegar na mar, e guarde procedimento ILS-F3. Pina Paz, 050, 050. Só após o TAP, serviço 366, então 3154. Bom, aqui, só após o TAP, voo 366, obrigado. Caso é remitido, recebemos o serviço da polícia no 4000, ok? Afirmo, prossegue conforme o procedimento. Obrigado. Gol 807, esquerda agora pro 120, reporte localizador estabilizado, descendo para 2000. Bota na localizador estabilizado, gol 807, descendo para 2000. Azul 4462, chame agora a torre 118, decimal 95, completando o final do procedimento. Tango Zulu, pátio da Abaeté, autorizado o cruzamento, frequência livre, Tango Zulu. Azul 4462. Alinhar, manter o uísque, quilo, quilo. 05, só excede pra copa, Romeu Tango. 6494. Avistado, cheque tênis, pouso, pista na 0, ventana 20 graus, 129. Autorizado, pouso, azul 4462. 5490, decolado, 214, controle, 120, 08. Direto Ilhéus, controle 120-8, ator 1895 e o código é o 5503. 240, código 10, mantém o eixo após 2000, na terceira milha curva direita da Euleda, após Euleda, direto Ilhéus. 118-954, 5503 é o transponder, com no 649. Correto, o pátio 1, portão 2, chama pronto, gol. Bora. Torre 118, decimal 95. Salvador, boa tarde, boa noite, 07. Boa noite, 07, continue aproximação, aqui Negão, na 012, é o número 2, aproximação. Pode baixar e travar. Boa tarde, boa noite, 07. Poderia reconfirmar o vento pro azul 4462? Afirmativo, 120 graus, 129. Quente. Pode ir TAP 2, meu TAP 3, meu TAP 2. TAP 3, 154, confirmando do procedimento da RNAV. 154, pode TAP 366. Pode TAP, serra vida 366 para o final do procedimento da RNAV. LS, né? Desculpe, não é LS. Modo 893, 104, informação ótima. Salvador, boa tarde, 93, 104. Para o controle, prossiga. Rogério, 1304, 15-1190, tem que ter informação ótima. Rogério, 6314, desse manter o nível 070. 070-1304. Autorizado, decolagem 07, ventura 20 graus, 109. 09, ajuste 1092. Mari 070, reduzindo para 2509, 3-4. Whisky Kilo Zulu, considera a última informação e mantém a posição. O tráfego já passou o check. Tango, Tapa Tango, Romeu Tango, Salvador EDC, nível aprovado 105, pistão 7, decola, curva direita, perfil da subida, o corredor Axé, aguardando liberação direta aí junto ao controle 1208, 21895, acione o código 5446. Afirmativo na guarda de pista livre, com 907, só para informação, o Glide saiu. ...4065, chame Recife agora, 1251, alterno 33-95. 251-3395, com Recife, fazer 4065. Essa Luna Vem, esteja atento atrás do Rio Pés, decorando a pista 97, no corredor Axé. A gente mantém 1500 pés, mantendo regras de voo visuais. Relativo, vai manter 1510 e está atento do tráfego, vai fazer o Luna. Azul 4462, táxi em frente, segunda esquerda, direto, portão 3. Direto, portão 3, 4462. Salvador, poderia confirmar o vento para o Azul 90? Vento de 1-1-0 graus com 1-2-9. Graças, novembro. Controle, Salvador, Papa Tango e Kilo Zulu, Axé. O Chulo Zulu no Axé mantém a 1000 pés devido a tráfego em sentido contrário a 1500. Prossiga em regras do visual após farol da barra, Luiz Chulo Zulu. Tranquilo, dois pés, direto, Caruta. Mantém inicialmente da 1000 pés, aguarde após fazer uma farol da barra. Controlado, barra. Pelo novembro, o tráfego trocou aqui, decolou um PA 34. Paciência. O Esquilo Zulu, o tráfego está prosseguindo para pouso em Salvador, está aí à sua esquerda, é um PA 31. Paciência, Zulu. Tá 3192, completo. Flex LS, torre 118, decimal 95. Tá, 3192, chame torre 118, decimal 95. Ok, vai, campeão. 3154, 2000. Após o TAP, 2000 para o final LS, então 3154. Agora torre 118, decimal 95 para coordenação, cruzou November. 2154. Na 3154 confirmando, desse mantém 2500 pés, então 3154. Oi, desse é de siga. Autorização nível 130. Para Aracaju, se possível, sair da Conde. Confirma a intenção de pouso, Exo November, é 1735. 35, cara, Exo November. Sente, aporte na final do 35, vento no 30 graus e no 09. Exo, agilize quando impossível, o Exo November. E o seu tráfego de Salvador para Ilhéus é o número 2. Temos já um 37 da Gol já copiado, já coordenado também a situação. Eu já possuo sua autorização, porém fica sujeito à decolagem do 37 da Gol. E na sequência eu declarei com 15 minutos antes, após o 37 da Gol, que já está autorizado para Ilhéus, ok? Milhas e meias para frente. Ah, sim. Corre demais, então. Vocês não quatro. Aproximação, continue a aproximação, guardando instruções do pouso. E acionamento push e táxi, após a decolagem do gol aí, dependendo da decolagem do gol, 15 minutos após. Agora, caso o gol decole um pouco antes, a gente coordena, administra esse tempo aí, de modo que esteja alinhado e para decolar assim que completar os 15 minutos. Acionar o gol aqui, estimado, só um instantinho pra gente ver. O gol 649, só? Na M327, solo voltado? Só pra gente coordenar aqui com o gol no caso. Qual seria o seu estimado aproximado aí pra acionamento e push? Vamos copiar, eu chamo o gol na sequência, parece que o gol está da nossa escuta. Então, Salvador Ilhéus, nível aprovado 240, decolagem pista 10. Mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após vida direto em Léus. Controle 120, decimal 8, a torre 1895. E o código é 5521. Correto, 1208, controle, 1895, 5521, no portão 01. Vou checar com o gol aqui a situação. Aparentemente estaria pronto também, já está com a barra de aboca ali à sua esquerda. Só um instante, ó. O número 649 é o solo. Número 649 é o solo. Eu vou fazer a parte pronta de colagem. Mantém escuta, o esquilo do Lula mantém a rede provisória, meu pés, profino para Caru, frequência livre. 321 Brasília, guarda-costa. Guarda. Sua lateral é de caixa prego, devido às travas prosseguindo no aproximação ao instrumento. 392. 192, aguarde LS X-Ray. Negativo no momento. No perfil ainda da STA, 4000. Essa identificação está 3217. 4000, 396, reduza para 1709, disse mantém a altitude 2000. Uber Alfa regressa, é Porsche ingressando em Interlagos. Com 396 vai atingir o 40. 2000 no 396, autorizado LS, inicia redução para aproximação no 396. Quinta redução 2010. 6314, desse mantém a 3000. 3000, 6314. Padango Romeu, Tango Golf, decolada 2000, direita, corredor, chefe, controle, 120, decimal 8. Direita, chefe, controle, 120, graça, pra lá, Tango. E várias vezes. Então vamos passar agora que o senhor chamou. A situação é a seguinte, Ilhéus parece estar com mau tempo. E Ilhéus em coordenação com o centro solicitou que as decolagens para Ilhéus seriam de 15 em 15 minutos. E o tráfego que o percebe no caso é um Fokker 100 da Avianca à sua direita também para Ilhéus. Já solicitou o pushback. Seria a sua decolagem 15 minutos após a decolagem do da Avianca, ok? Sim, sim. Linha 327 na escuta? Chamada? Deixando pro táxi. Da Juliette, tá 3192. Eu tô 3192, seu portão 4, com certeza. Seu ativo está no livro ingresso 04, tá 3192. Na escuta? 6314, desse mantém a altitude 2000. 2000, quando interceptar o lock da autoridade elétrica, 314? Afirmo. Inicia redução para aproximação, chané 6314. 6314. Ok, só fazendo com a equipe do solo, não precisa parar o pushback não, talvez só tenha que diminuir um pouco. Né? Vamos adaptar, vai estacionar o portão 4, tá ingressando no pátio aí à sua esquerda, ok? Talvez a equipe do solo vai parar o pushback, só diminuir um pouco de onde que a aeronave estaciona com segurança portão 4. Ah, eu tenho uma coordenação aqui, vamos tomar cuidado aqui, diminuindo aqui. Essa radial ideal de saída e se chamar de pulso quando puder. A ideal de saída, senhor, é atrás de vento, eu chamar o pouso ao 9900, é data copiado no 900. Após farol da barra, está livre ascensão nível 105 na radial ideal de saída, Romeu Tango. Uno 396, chame torre, Uno, Uno 8, decimal 95. 1895. Só uma perguntinha, está sem glide no momento? Sente. Confirme, não recebe o glide, o no 396? Negativo. Prossiga então no procedimento NDB, procedimento NDB para pista no zero. Tem condições? No momento não, já está estabilizado no curso, vai prosseguir visual. Deixa autorizado então a aproximação visual. O Chané 6314 do controle, procedimento agora o NDB para pista no zero. 7, 3217, procedimento agora NDB para pista no zero. Só se for com referências visuais, pois só o... Tem informação do localizador, confia? Caso tenha informação do localizador, está autorizado por seguir sem o glide, o Chané 6314. Na visual vai seguir sem o glide, 6314. Se tiver só o localizador, é possível sim, prosseguir no procedimento. Reporte, estão estabilizando o localizador, caso negativo, o procedimento é o NDP. Ok. Pro táxi, 16327, tá com 94 a bordo, 3 horas e 5 até na Salvador. 65. Desça e mantenha 3000. Ok, direita pro 265, descendo, mantendo 3000, o TAN 3154. Apenas informando, realmente não recebemos o glide também, senhor, na final do ILS. Gente, procedimento agora é NDB.